de você, meu ex-amor, da tristeza portador. Quem foi que lhe magoou? Quem foi que lhe deu tanto desgosto? Quem pôs rugas no seu rosto e tanto lhe maltratou? Parece que no seu itinerário dos amores do seu rosário só o meu amor restou. Malvadas mulheres sem coração fizeram meu ex-amor aprender nova lição. Mas eu farei das suas chagas cicatrizes e ainda seremos felizes para viver nova ilusão. Fizeram meu ex-amor aprender nova lição. Mas eu farei das suas chagas cicatrizes e ainda seremos felizes para viver nova ilusão.